desgastada de tanto lutar, e minha alma grita por vitória, mas o que vejo agora são barreiras que eu preciso ultrapassar. Sim, eu estou cercado. Por todos os lados e minha alma angustiada indaga assim: como poderei prosseguir? Mas eu não olharei para as dificuldades, não me curvarei diante das adversidades. Há um Deus no céu que cuida de mim. Vou seguir sua voz, não vou me confundir. Eu vou erguer minha voz.